banda Mega Pop Show. O teclado Ivo Bandeiras. Guitarra Pepe. Vocais Cleiton Botiel aqui. Quis Carvalho. Pop Show, Pop Show, Pop Show. Gravado ao vivo no Terral dos Chavecos, hein? Vamos ir! Você é meu sol, você me seduz, você me aquece debaixo do teu lençol. Isso é bom demais. Coisa boa. A noite acontece, teu corpo me enlouquece, teu jeito de fazer amor. Pensando em você, teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer. Solta a voz e canta! Será o meu coração? você faz as nuvens de chuva no prazer em prazer. See. Vamos! Como as ondas vão me ver e você inundou meu coração. Tempestade de desejos, é chuva de verão. Oh, papai! O vento sopra o mar, sinto tocar as tuas mãos. Porque sei, sem você será o meu fim, meu fim. Mas pra ela tanto faz se eu sofrer, ela não gostar de mim. Só senti a canção que tocava em seu coração. Sua pele se lave macia ao tocar minhas mãos. Um abraço pra vocês aí, viu? Eu não sabia ler a paixão. Obrigado, obrigado. É fã? Galera da Devassa? Será você a desconhecida? Na multidão tô procurando você, pra te dizer que você é tão linda assim. Ouvindo o DJ Beto tocar, será você a desconhecida? Na multidão tô procurando você, pra te dizer que você é tão linda assim, fazendo os meus olhos brilhar. Simplesmente romântica, manda! Mega Pop Show. Tá fazendo frio, mais uma noite sozinho. Procuro por você, em nossa cama você não está. Olho pra um lado, chamo você e você não vem. Sentimento chorando, quero te amar, vou pedir no sonho pra você voltar. Te amo para sempre, sozinho no meu quarto a te esperar. Sinto muita saudade, tu sabes bem o quanto te amei. O coração bate forte, sabe, eu tenho a sorte de você voltar. Estou sozinho sem o seu amor, e o coração bate forte, e sabe, eu tenho a sorte de você voltar. E na guitarra, alô Pepe. Abraço a WF Informática, é Brasília. Amei. O coração bate forte, e sabe, eu tenho a sorte de você voltar. Amor, não fique distante, estou sozinho sem o seu amor. E o coração bate forte, e sabe, eu tenho a sorte de você voltar. Banda Mega Pop Show no terraço, na primeira do ano. Vamos relembrar isso aqui ao vivo. Mega Pop Show. Guarde teu sorriso só pra mim. Eu te dou.

te encontrar, sentir o teu carinho e poder te amar, te amar. Mas parece que o segundo se transforma em mundo, e daí penso que o dia nunca vai passar, nunca vai passar. Fico doido, fico louco nesse apartamento. Eu não consigo te esquecer sequer nenhum momento. Só penso em você. Eu quero que entenda que nada é maior que meu amor por ti, nem as estrelas. Eu quero que entenda que nada é maior que meu amor por ti, nem as estrelas, nem o infinito pode atingir o que eu sinto por você. Música nova. Fico doido, fico louco nesse apartamento. Eu não consigo te esquecer sequer nenhum momento. Só penso em você. Eu quero que entenda as estrelas, nem o infinito pode atingir. Eu quero que entenda que meu amor por ti, nem as estrelas. O que eu sinto por você. Vamos arrochar assim, menino. Segura, menino, vai. Calma, relaxa, respira, vai contar até três. O que tá passando também já passei. Também já sofri, mas eu já superei. Fica nesse desespero, não vai ajudar. Reage, para de se lamentar. Sozinha no quarto, só vai piorar. Sei que foi difícil ver aquela cena. Se afogou na tripe, porque não vale a pena. Foi traída e quer se matar. Ameaçou se jogar na sacada. Quero ouvir, vai! Foi traída e quer se matar. Ameaçou se jogar na sacada. Não custa nada lembrar. Isso é chifre e não. Já passei, também já sofri, mas eu já superei. Fica desse desespero, não vai aguentar. Reage, para de se lamentar. Sozinha no quarto, só vai piorar. Sei que foi difícil ver aquele. traída e quer se matar. Ameaçou se jogar na sacada. Não custa nada ligar. Isso é chifre, não é aça. Se vai na Mega Pop Show! Arroche. Vamos sofrer assim. Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar? Tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Vocês, vai! Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Deixa o mundo saber, baby, como você é. E os problemas a gente resolve depois. Porque quando você der só água mineral pra ver refrigerante, já me ganhou, agora só me leva pra você. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Já que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido. E a galera do terraço vai cantar! E aí? Fazer. Enquanto eles estão indo trabalhar, vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Segura, segura a batera, segura a batera. Segura, segura. Segura, segura. Vem cá, pai. Olha, quem dançar melhor agora vai ganhar esse kit da Devassa, hein? Tá bom? Vamos lá? Quem vai ser o mediador aqui vai ser o Cleitinho e a Casey, tá bom? Então a gente vai tocar essa sequência aqui. Quando finalizar a sequência, a gente vai escolher o casal, tá bom? Valendo? Acabou a sequência de Arrocha, a gente escolhe o casal e presenteia com esse kit maravilhoso da Devassa, tá bom? Tropical Beer, puro malte. Coisa boa. Vamos lá, pai? Vou deixar bem aqui, ó. Pertinho aqui, tá bom? Simão! É, agora tá contento pra me ajudar. Até esquema aí que vai mudar. Eu sei que esse negócio vai doer agora. Arrume a minha mala, eu tô caindo fora. Você não percebeu, mas esfriou. Caiu na rotina, você descuidou.

com aquela sua amiga louca. Diz que o bom da vida é ser solteiro. Se adiantou alguma coisa, procurar alívio pra sachê. Beijar umas quatro, cinco bocas, beijos que não tem gosto de beijos. Aí lembrou de mim, não teve jeito. Aí lembrou de mim. Quero ver as mulheres bem alto comigo. E aí? Sabe o homem perfeito que você tanto espera? Eu era. Aí você se lembra que a gente se completa e vai voltar pra mim se for um pouco esperta. Sabe o homem perfeito que você tanto espera? Eu era. Cadê o barulho das mulheres? Tem mais Pop Show no terraço do Xaveco. Ao vivo, banda Mega Pop Show. Para quem dizer? Vamos embora, tá? Segura pra Bragança! É bom demais com a envolvência na batida do papai. E treme tudo quando solta o batidão. Só da corneta, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Ai, caralho! Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai, vai, vai! Só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só. E vai descendo. Tá com medo, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai, vai, vai. Só, só, só, só, só, só, só, só, só, só, só. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai. Só, só, só, só, só, só. Show, meu filho! Ave passo! Quer aprender a dança que é bom demais? Vai envolver-se na batida do papai. E treme tudo quando solta o batidão. Só dá goleiro, sacode o médio. Tem que rasgar a porra desse grave do paredão. Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Rebolou, rebolou, rebolou, rebolou. esvalando os olhos. Quero ver meter mais, essa aqui vai passar. Se joga danada, esvalando se acaba com choro de ordinária. Que pina pancada do seu proporção. Se joga danada, sucesso do verão. Esmalando se acaba com show ordinária. E vi na pancada do seu proporção. E para lição. E para lição. E para tudo, para e para lição. Rebolou, os malandros só olhou. Rebolou, segura o tiozinho, vai. Rebolou, e a galera só olhou. Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos do bem lá me olhando. Ainda bem, caí na cama com o celular tocando. Sonhei que estava me casando e é cortando de desespero. Vida é de casado, é boa, só perde, vai! Sonhei que estava me casando e é cortando de desespero. Vida é de casado, é boa, só perde, pode solteiro. E é cortando de desespero. Vida de casado, é boa, só perde, pode solteiro. Essa união aqui presente, vale agora o cálice pra sempre. Eu olhei pra trás, meus amigos chorando, meus amores antigos com cena me olhando. Ainda bem, caí na cama com o celular tocando. Sonhei que estava me casando e acordei de desespero. Vida de casada é boa, só pede paz de solteiro. Vida de casada é boa, só perde para de solteiro. Vida de casada é boa, só perde para de solteiro. Vida de casada é boa, só perde para de solteiro. Alô, queixinho, meu irmão. Grande chapa. Vamos curtir assim. Seu amor me pegou. Cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou. Fui a dona, fui a lona, foi quem Vamos se jogar, menino. Se bora pegar pro bicho. Primeiro, enfim, me fez coração, vendeu a luta assim. A Deus te pedir a vida de solteiro. Quero sexta-feira estar contigo na minha cama, junto escoladinho. Me fecha a noite inteira, sexo na banheira. Tira a canseira, quero do início até o fim. E fixo o olhar, fico a te olhar. Vou te falar, fui a lona com cê. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou. sexta festa, digo na minha cama junto aos coladinhos. Me beija a noite inteira, sexo na banheira, tira a canseira, quero do início até o fim. E fiz o olhar, fico a te olhar, vou te falar, fui a mona com você. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou, fui a tona, fui a lona, foi que eu. Seu amor me pegou, cê bateu tão forte com o teu amor. Nocauteou, me tonteou, fui a tona, fui a lona, foi que eu. Eu me intriguei, decretei que eu. Mandando ver, ritmo na batida, querendo se envolver. Sei que logo se te vejo, me dá prazer, te faz enlouquecer, faço ferver. Mandando ver, ritmo na batida, querendo se envolver. Sei que logo se te vejo, te dá prazer, enlouquecer, faço ferver. Vai passa mal, vivo sua mente com meu corpo sensual. Minha boca que te vi, não tem igual. No pedido informal, vai passar mal, vai passar mal. Tenho sua mente como igual você sensual. Minha boca que te vi, não tem igual. Tá tudo carente no pedido informal, vai passar mal. Ai, papai. Ei, aqui ó pro meu ex, tô livre outra vez, fazendo o que eu não fiz. Tô morando na farra do jeito. De vontade de voltar, ele não vai me achar, não, não, não. Ei, aqui ó pro meu ex, tô livre outra vez, fazendo o que eu não fiz, tô morando na farra do jeito. Ei, aqui ó pro meu ex, tô livre outra vez, fazendo o que eu não fiz, tô morando na farra do jeito. Show! Aqui é pressão! Tá! Quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Tá vendo aí, cê te avisar. O mundo gira, dá mais a volta que o mundo dá. Dá mais a volta que o mundo dá. Já falei pra geral que a gente terminou. Nosso sentimento era lindo por você ver e sujou. Mas você ainda sobrevive na mente. Por isso comprei pano de chão de detergente. Detetizar você pra sempre. Quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira, gira. Tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. Quem me vê dançando assim, mão pra frente e gira, gira. Eu tô limpando você da minha vida. Eu tô limpando você da minha vida. We'll be right back. Cadê a galera do Papão? E a galera do Rema? Vamos curtir que ainda tem mais Mega Pop Show. Segura pra dançar. Vamos recordar o baile da saudade. Manda Mega Pop. Opa, vamos recordar então. Pra dançar, meu irmão. Alô, parceiro, valeu pelo Red Bull, hein? Você é o cara. Vem me ensinar como se ama. Vem, me faz feliz em minha cama. Obrigado. Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor. Eu quero você num longo beijo. Diz pra mim que eu te deixo louca. Te desejo, meu amor. Eu quero você num longo beijo. Amor e loucura, ah, ah, ah, ah, ah. Amor e loucura, amor, amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Amor e loucura, ah, ah, ah, ah, ah. Amor e loucura, amor, amor. Saudade com a Pop Show! Mega Pop Show! Vocês são demais, viu? Valeu, gente! Valeu! Pop Show, só na saudade agora, meu irmão! Eu fiz de tudo para não te perder. Eu fiz de tudo para não te deixar. Mas a vitória foi de outro qualquer. Seus ideais foi me abandonar. Tão só, sem o teu carinho, ao lembrar sozinho nosso amor. Tão só, pela noite escura, cheio de amargura, a chorar minha dor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Eu continuar assim. Você precisa voltar pra mim. A solidão me mata pouco a pouco. Então fico louco sem você aqui. Recordo o dia que te conheci. Penso na noite que te perdi. Tantas imagens me vêm na cabeça. É como se fosse um videoclip. Em meus sonhos eu te vejo, mas quando acordo não está aqui. Quero te ter ao meu lado, eu quero sentir. Se você voltar um dia, darei minha vida pra ter teu amor. Ou dar rolê, querida, te quero. Ou dar rolê, querida, te amo. Oh, darling, querida, te quero. Meu parceiro advogado da Macena, aquele abração, hein? Valeu, esse é nosso parceirão. Aquele abraço. Vamos curtir, Pop Show! Já não dá mais pra ficar

esqueceu que ontem, Cleitinho, eu te beijei. Era pra levar a sério o beijo que eu te dei. Não digas que esqueceu que ontem eu te beijei. Muita coisa a gente até pode esquecer, mas se valeu não custa nada dizer. Só não vale brincar com sentimentos alheios. Se não for pra levar, você pode falar de sem medo. Eu ontem tive tanta sorte, só saudade, papai. A malvada da morte andou perto de mim. Eu no meu carro dei bobeira numa brincadeira, quase levo fim. Andava toda velocidade pra superar a saudade e andava junto a mim. Essa saudade era de rosa, coisa mais linda do meu jardim. Eu também sou filho do divino. Por ser menino, Deus me perdoou. Compreendi que estava errado, que não se deve morrer por amor. Saudade! É Pop Show! É Pop Show, Pop Show, Pop Show! Vento, leva meu recado pra ela, sopra bem no ouvido dela tudo que eu vou lhe dizer. É grande a minha saudade, que não tenho felicidade porque ela não está aqui. Descubro o paradeiro dela, amigo vento, para acabar de vez com esse meu tormento, pro meu coração voltar a sorrir. Diga que estou sofrendo sem o teu carinho, desde que ela se foi ainda estou sozinho. Nem por um momento ela esqueci. Banda Mega Pop Show. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso encontrar, minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar, não sou mais uma menina. Ai, como eu queria ter um amor de um belo rapaz. Tá, a volta ao mundo com ele, 80 dias ou mais. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Tá, a volta ao mundo com ele, 80 dias ou mais. É saudade! É Mega Pop Show! Resolvi cuidar melhor de mim, pois você não sabe o que quer. Desejei ter um lindo amanhecer, acordei numa solidão qualquer. Preciso de amor, você não dá. Preciso de calor, você não está. E diga como eu posso ser feliz na vida. essa ilusão. Eu encontrei, se você já não quer, meu amor, decida. Será que meu benzinho, meu carinho, nada representa pra você? Será que o calor dos meus beijos já não mata a sua sede? Preciso de você, mas ele quer só aqui pra minha casa. Qual é a sua na rua? Anda! Segura, tiozinho! Saudade, hein? Que bonitos olhos tem nesse teu lindo rostinho, nesse teu lindo rostinho. Que bonito olhos tem. Eles querem me olhar, mas porém você não deixa. Meu amor, você não deixa seus olhinhos me olhar. Minha indivídua, e dizer te minha linda rosa. Banda Mega Pop Show. Saudade. Com teus olhos me falaram que me amava eternamente, que me amava eternamente. Com teus olhos me anunciava. Meu amor, me enganar. Quando eu estava ausente, quando eu estava ausente, meu amor, me enganava. Minha Indy, dizer-te minha linda rosa. Wesley, índia e feiticeira, tu és índia e feiticeira, minha indinha tem rosa, mas eu te amo. Agora sucesso. Banda Mega Pop Show. Alô WF. Vejo tua boca quente, você tem lábios de mel e me leva até o céu. Teu sorriso de anjinho, mas teu jeito de serpente, mulher, quando rebola vai mexendo com a gente. Vejo tua boca quente, você tem lábios de mel que me leva até o céu. Teu sorriso de anjinho, mas teu jeito de serpente, mulher, quando rebola vai mexendo. Balança a cintura, vai mexendo. popozão, acordada, coxadinho. Super Pop vai tocando, acoxadinho do Pará. DJ Elcio e Juninho, Betinho e Josimar. Sei que errei, mas pensei, o ciúme causa separação. Volte, amor, fique aqui. Nossos filhos sentem a falta de você. Sei que errei, mas pensei, o ciúme causa separação. Já não posso mais conviver com essa dor. Sou companheiro das noites vazias sem teu amor. Já bebi, já chorei, mas me pego pensando em você. Vou dormir pra esquecer nos meus sonhos só da você, só da você, só da você. Vou dormir pra esquecer nos meus sonhos só da você. Só dá você, só dá você, só dá você, só dá você. E mais um sucesso, Pop Show! Mega Pop Show! Eu preciso encontrar alguém e me faça de vez te esquecer. Já não quero lembrar que você foi o grande amor da minha vida. Preciso convencer meu coração. E o que passou ficou pra trás. Sei, foi bonito demais entre nós. mas agora já não existe mais nada. Eu já tentei te esquecer, mas não com jeito. Você está no meu peito. Eu já tentei te esquecer, mas não com jeito. Você está no meu peito e no meu coração. Mega Pop Show. Olha, Raju. Que saudade, amor. Tô sabendo que na Espanha tudo é lindo. Você me deixou. Aqui dentro do meu coração ficou partido. Nessa cidade não vou mais sorrir. Que bom seria em São Paulo, o do lado de Madrid. Yeah. Não puedo mais, mi coração tá doendo aqui na solidão. Não puedo mais viver. Volta logo pra São Paulo ou eu vou pra Madrid. Keyzy Carvalho. Que saudade, amor. Volta logo pra deixar o som do mundo. Fica sem você. Eu acho que até bom estarmos juntos. Sonho tão lindo é ter você. Madrugada, o relógio me mostra as horas. Madrugada, onde está?

Pop Show. Está no ar, e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Toda a magia que encanta teu olhar, que nunca mais poderei esquecer. No ar, e vou declarar todo esse sentimento que até hoje guardei por você. Toda a magia que encanta teu olhar, que nunca mais poderei esquecer. No dizendo te quero, e se você não quiser mastigar, te juro que vou cantar com toda a força que há dentro do meu coração, com todas as palavras que eu fiz essa canção. Ao mundo eu vou falar, ao mundo eu vou cantar. Se não quiser me ouvir, ao mundo eu vou gritar. Nunca deixei de te amar, eu te quero e peço pra essa canção me lembra do teu olhar, porque eu sempre quis te falar. Eu te peço pra voltar, nunca deixei de te amar. Segura, Pepe! Segura aí, Bombardeira! estou perto de ti. Não me acostumo sem sentir o calor. O teu corpo, amor, nada é igual. Quando eu olho não estás com areia branca, tu escorregaste das minhas mãos. Viverei pra sempre ao teu lado, no amor calado. Eu tanto sinto e estarei pra sempre te esperando e te amando. Um amor lindo. Segura, papai! Mega Pop Show. E pra tentar ser feliz, eu vou sair pra dançar. O Dua Pop Show. Tento não me lembrar. Um dia já fui feliz. Viverei pra sempre ao teu lado, no amor calado. Eu tanto sinto e estarei pra sempre te esperando e te amando. Um amor lindo, lindo, no nosso amor e nos momentos que passamos. Assim arrependido a cantar o sentimento dessa história de que amo. Sei que às vezes eu falhei, em sua vida quase sempre estava ausente. Mas entenda que sempre eu te amei. Não foi aventura o que existiu entre a gente. Peço não me ligue nunca mais. Não quero ver-te ou saber que estás presente. Sem você ainda está meu coração. Uma cura pra eu voltar a querer-te. Só te peço, meu amor, não vai passar. Vai me levar a esquecer-te. Eu te prometo que também eu vou ficar. A sua vida não vou mais ser tão ausente. Não vai embora. Sei que você vai lembrar dos momentos que passamos juntos. Ilusão foi que restou do nosso amor. Quando a noite chegar e disse vinho a tocar, sinto que estou com você, amor. Fugindo por dentro do Pará. Guerreirão, emoção, é o som. Guerreirão, vou tentando parar. Guerreirão, emoção, é o som do meu amor. A saudade só aumenta quando eu escutar. O guerreirão, vou tentando parar. Só os marcantes pra gente relembrar hoje, hein? Acabou. E é que você tem que ser. me seduz. Você me aquece debaixo do teu lençol. Isso é bom demais. A noite acontece, teu corpo enlouquece. Teu jeito de fazer amor é bom demais. Teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer, pensando em você. Teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer. Foi só um sonho, acordei. Hoje sou um sábio. Hoje meus sonhos se voam. Me dei de sonho com você. Me dei de sonho com você. A noite acontece, teu corpo enlouquece. Teu jeito de fazer amor é bom demais. Teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer, pensando em você, você, você. Teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer. Hoje sou só um, ou os meus sonhos de um. Me dei de sonho com você. Me dei de sonho com você. Me dei de sonho com você. Me dei de sonho com você. Olha, gente, obrigado pelo carinho. Vamos estar com vocês aqui no terraço. Valeu! Todos os dias quando acordo, não lembro mais o tempo que passou, mas tenho muito tempo. Temos todo o tempo do mundo. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo e tão sério. E o quê? E seu? E seu? E seu? Você! Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Vem me dominando assim, e você vai me entender. Eu posso estar sozinho, mas eu sei muito bem aonde. Você pode até duvidar, acho que isso não é amor. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que vamos conseguir vencer? Brigar pra quê? Se é sem querer, quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder pelos erros a mais, eu e você? Olha, se eu esquentar, é ele. Todo chão. Boa! Jogo pra tudo proibido, a chave de todo pecado e tá limpido. E pro garoto introvertido como eu, a pura perdição. É um lago negro, seu olhar é água turva de beber, se envenenar nas suas curvas, sem rapar, sair da estrada e morrer no mar. No mar. E o gritinho do Paysandu. A partir de agora, você ouve Banda Mega Pop Show. Alô, DJ Beto! Já já com ele! Sim! É perigoso seu sorriso, é um sorriso assim chocoso, impreciso, digno e misterioso, indecifrável, rindo de mulher. Não sei se é caço ou caçador, se é Diana ou Afrodite, se é Brigitte, Stephanie de Monaco. Aqui estou, inteiro seu dispor, meu bem. Valeu, Bragança! Valeu, Terraço! Valeu, galera esperta! Galera bonita! Banda Mega Pop Show se despede por aqui! Até a próxima, se Deus quiser! E assim permitir! Já já você fica com o DJ número 1 de Bragança! DJ Beto! Em cima, e você vem pra me escutar. Pois acabou, não vou rimar com essa que uma fala faz. Vou me sair, pois já não quero nem saber se vai caber. Vou me censurar. Ah, e pra você, eu vejo apenas o meu olhar 43. Aquele assim, meio de lado, já saiu, indo embora, louco por você. Yeah. Um abraço todo especial à família Catapulta. Aquele abraço, simbora! Valeu, Bragança! Valeu, galera! Até a próxima! Fique agora!